Tan 3858, desça para 2000 pés, ajuste 10019. Saredo 2224, nível de voo 250 autorizado. Autorizado 250, poderíamos voar Frotida presente, passaredo 2224? Aguarde, passaredo 2224. Aguardando 2224. Solo Salvador, boa noite, azul 4070, livro. Alfa manterá antes, Juliette, o 4070. Localizador e visual, 3, 5. 3858. 3858, chame Torre 98, decimal 62. 286. Para 2224, chame Recife 1285. Para 2224. Meia-04, identifique chegada a mar e desça ao 050. Fala, boa noite, Xanero 6310. Boa noite, Xanero 6310, por favor, copia. Copia. Xanero 6310, Recife, operador, arriba 350, via para o Esquim. Cola da 10, Pouco Caju, curva na esquerda, 5037 e 1935. Afirmativo, autorizado 350 e uniforme UIS 58, decola da 10, Pouco Caju, curva na esquerda, o transponder 5037 e o controle 1935. Chamaremos, obrigado. Paulo, bora 63 para o saco, bora 60 a bordo, 350 na minha entrada, confirma. Para o nosso lugar, mais uma vez, confirme para 58 mais 7. Ok, 5216, chame Centro Recife, frequência 12685. Juliette, portão 03. Montreal 98, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Chega da Mari, 285, subo 360, conforme. 360, boa noite, 85. Meia 04, desça 2000 pés, 2019, livre LS X-Ray, forma final. Direto 2000. Controle estado, boa noite, digo no meio, no 3, passando 3 mil pés agora. Subida da água. O 360, saída da água. Água 360, ou no meio, ou no 3. 1885, autorizado direto bridge pelo centro Recife. Direto bridge, no 1885. Gol no 885, chame Recife, 1260, 1251, alterna 3325. 1251, 3325, gol no 885. 398, forma estabilizado no ele. Comando estabilizado, voo 398. Controle Salvador, boa noite, web 5827, decolou, passa 1500. 5827, suba 360, saída da. Pode voar Lida, 5827. Autorizado. Controle de Lida, 360, 5827. Voo no 603, chame Recife, frequência 260, alterno 288. 398, tô rindo no 836, boa noite. 7748, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Ficou, chega da Mari, alguém direto do TAP, até o 050? Pode vai, TAP. 5827, sobre restrito 320. Restrito nível 320, 5827. Voo 1390.